Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, o Zoológico Bosque Guarani de Foz do Iguaçu inaugurou ao público uma pequena exposição sobre o ciclo da água. Entre os objetivos da ação está a busca pela conscientização do público em relação ao uso racional dos recursos hídricos. A exposição foi elaborada com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e mostra, de maneira didática, todo o trajeto percorrido pela água até chegar às torneiras, conforme explica Tainá de Souza. Antes da água ser tratada, a gente tem que lembrar que tem um processo biológico, que é a precipitação, a evaporação, a infiltração. Então, aqui a gente quis representar e lembrar esse processo que é tão importante. Porque a gente sabe que tem os lençóis freáticos, que a água que a gente usa para poços artesianos, essas coisas a gente usa a partir da água que vem de lençóis freáticos. E a gente não pode esquecer esse processo, né? Não é só a água que a gente vê, tem também a água que está escondida, no caso, que está no subsolo. Então, a gente sempre tem que lembrar de todo o processo. Quando a gente fala de água, a gente tem que lembrar de um todo, de todo o ciclo, de todo o processo. Tainá de Souza explicou como foi montada a exposição e também lembrou que o espaço está aberto para visitação de escolas. Então, a gente quis fazer essa exposição sem utilizar recurso financeiro. Então, a gente aproveitou tudo o que a gente já tinha disponível aqui no zoológico, que no caso seria papel pardo, tinta, tecido. A gente tentou reaproveitar isso que a gente tinha para montar a exposição e deu certo. A gente montou todo aquele ciclo só usando materiais reaproveitáveis. Então, os professores que quiserem vir ao zoológico, que quiserem desfrutar dessa exposição, elas podem estar agendando, é só ligar aqui no zoológico que a gente passa o passo a passo de como faz para agendar uma visita aqui. A exposição segue até o mês de junho. A entrada no Zoológico Bosque Guarani é gratuita. Vaci Álvaro para a CBN Foz.